nossa singela homenagem ao nosso mestre, Luiz Gonzaga. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo coração vazio, vivo assim a dar psiu, sabia vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo coração vazio, vivo assim a dar psiu, sabia vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, que para os passarinhos sabia me andou. Tem pena Deus, sabia, diz por favor, sabia, tu que tanto anda no mundo, sabia, onde anda meu amor, sabia. Tem pena Deus, sabia, diz por favor, sabia, tu que tanto anda no mundo, sabia, alivia minha dor. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Psiu, tendo coração vazio, vivo assim a dar psiu, sabia vem cá também. Tu que andas pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou, sabia, tu que fala aos passarinhos.